Salve, salve, guerreira. Esse é o canto das três raças. Momento da vitória, ergam suas taças. Ninguém ouviu soluçar de dor de um canto do Brasil em busca de igualdade, como um lamento triste que sempre ecoou desde que o índio guerreiro no cativeiro cantou. O canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou o negro durante os tempos da escravidão, segurando no braço toda a nação. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, será que nada adiantou? De guerra em paz e de paz em guerra, que Deus abençoe o povo da nossa terra. E quando pode cantar, cantar de dor, ecoa noite e dia ensurdecedor, o canto de alegria do trabalhador. Agora sou apenas como um soluçar de dor. Então me diz qual é a solução, mas também busca da evolução. Pois desse jeito não tem condição. Prepare sua mente, seu ouvido pra escutar. Elimine o preconceito, seu conceito vai mudar. Escute, perceba, sugere seu redor. Melhor crescer agora ou então será pior. J3, rap rasta, maldade se afasta. A verdade vem à tona como vírus se alastra. Cultivo positivo, na rua o incentivo. Com a família, com os amigos, como nunca tamo vivo. O estilo é livre, é nós da sintonia. Salve, nação Zulu e sua filosofia. Salve, de norte a sul, ritmo e poesia. De Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, quem diria? Sou mais um músico brasileiro. Essa mistura de talento com pouco dinheiro. E se não fosse o hip hop, eu nem seria o que eu sou. Ainda tem gente que rotula e quer julgar pela cor. Então me diz qual é a solução.